Jabes de Leade aflitos a clamar, nas o Amonita veio a sitiar. Faz a aliança, pediram em temor, mas a sombra da morte trouxe dor. Mais um chamado ecoou, a esperança brilhar, sete dias de fé prontos a esperar. Mensageiros correram, a voz se elevou, o povo se uniu, o clamor se formou. Saúl sujo, espírito agir, com ira divina, prontos a ferir. Cortou os bois em pedaços, um sinal, quem não se unir sofrerá o mal. O temor do Senhor como fogo a arder, o povo se levantou, prontos a vencer. 300 mil juntos em